dia, queridos amigos ouvintes! Está começando mais um Prateleira Virtual. Eu sou o Marcelo Rosa. Eu sou o Will Ferreira. Eu sou o Gabriel. E hoje nós vamos falar do que provavelmente é a banda mais importante da década passada, eu posso dizer assim? Talvez, não sei, em questão de influência. Mais ou menos. System of a Down, minha gente. Só adiou para os mais simpáticos, só System. Podemos reconhecê-los assim. Right? Ou Suade, como esposa de um falando pra ele. Suade? Suade. Parece uma de sabão em pó isso, né, mano? Suade, verdade. Assim todo suade fosse assim. Não estamos fazendo propaganda de nenhum sabão em pó. Mas enfim, a gente podia começar esse programa dando uma breve... Como é que eu posso dizer? Um breve resumo do início da banda, da história, antes deles se tornarem o System of a Down. Gabriel, quer começar? Ah, sim. Primeiro, eles formaram uma banda de garagem chamada Soil. Depois... Soil. É, isso. Que o Serge era vocalista e tecladista. Aí tinha um... Ele toca os tecladinhos agora também, não toca? Ainda toca. E tipo, o System só tinha ele e o Daron. Aí. É Daron o nome dele, mano. Ah, Daron. Eu falo Daron. Daron. Pô, mano, deixa o cara falar Daron. Parece. Obrigado. Aí tinha dois outros. O Dave Hakopian e o Domingo Laranio. Aí. Caramba. Pera aí, esse aí não era armênio? Eles todos são armênios, eles viviam numa comunidade armena ali na Califórnia. Calcule, né? Como é que deve ser esse bagulho? É, aí depois, tipo, nesse meio tempo, eles conheceram o Chavo, que é o baixista atual do System of a Down. E que... Aí mais ou menos um ano depois eles começaram... E o Chavo? Que ninguém tem paciência com ele, né? É, porque... Ai, que bosta, velho. Tá, continua. Aí eles começaram a gravar, eles foram começando a gravar e eles foram alternando entre o Sawyer e um projeto, sabe, entendeu? Uhum. Aí depois... Nossa, quer dizer que, peraí, quer dizer que o System era tipo projeto paralelo? Sim. Nossa, tá bom. Aí o Sawyer terminou em 1994. Uhum. Aí o Serge e o Daron mudaram a banda pra... o nome da banda pra System of a Down. Maneiro. Que é o... Na verdade era pra ser Victims of a Down, só que o Chavo achou o System um pouco mais... É um nome de mais impacto. Realmente. Entendeu? Sempre tem. Mas então, se você for pensar da formação da banda, é isso, entendeu? Entendi. E o... Como é que é o nome? O baterista. Então, primeiro entrou o Andy... Eu não sei pronunciar o nome daquele. Andy Malanarkis. É Kachaturian. Enfim. É um nome maluco aí de armênio. Ele ficou até, acho que, só até 97, se eu não me engano. Uhum. 96, 97, aí entrou o John. Dolmayan, é isso? Dolmayan. Então ele saiu antes do primeiro álbum. É, então, o primeiro álbum foi 98. Isso, 98. Eu achei que era 99, mas a Wikipédia, que é a fonte de todo conhecimento, está dizendo que é 98. É, também. Eu achava que era 99 também. Eu não queria pensar que eles são tão velhos, sabe? Eu não queria pensar que eu tô tão velho. Não que eu lembre do lançamento desse álbum, né? Vamos falar. É, né? Como você ia lembrar do lançamento desse álbum? Nem eu lembro. Né? Ah, falou o cara velhão aqui, desculpa aí. Então tá, velho. É, a gente tinha feito um formato de falar música por música no outro cast, né? Que a gente tentou gravar antes. Mas eu resolvi que ia ficar mais interessante. Na verdade foi o Will que decidiu que ia ficar mais interessante se a gente falasse do álbum como um todo e comentasse algumas músicas só. Ok. Então é isso aí. Falando datas específicas aqui, porque eu gosto de datas específicas, 30 de junho de 1998, era verão lá nos Estados Unidos. As pessoas gostam de lançar coisas no verão. Foi lançado o primeiro álbum da banda, auto-intitulado inclusive, super original, né, colocar o nome do primeiro álbum como nome da banda, System of a Down, álbum de estreia. E o que falar sobre esse álbum, hein? Considerações. Então, cara, eu não sei muito sobre esse álbum. Eu apenas ouvi e, tipo, não tenho nada pra falar dele. Nada pra falar? E o senhor, Gabriel? Triste. Então, em suma, a maioria, as canções desse álbum são, eu considero, elas são um pouco mais curtas. Eu considero aquelas espécies de músicas pontes dentro do show, uhum. Aquelas pra completar a setlist, em grande maioria. Cara, esse álbum, é interessante notar que, tipo, a guitarra do Daron, velho, ela é tipo, ela só faz os barulhinhos, tá ligado? Quem faz a base... harmônica, digamos assim, das músicas, normalmente é o baixo. Na maioria das músicas, eu vou confessar que eu não ouvi o álbum inteiro, eu ouvi os singles e mais algumas músicas que eu achei interessantes, por causa do nome da música, pra falar a verdade. Só que das músicas que eu ouvi, eu notei isso, que é uma coisa interessante de se notar, porque ela vai ser meio que frequente nos próximos álbuns do System of a Down, ou pelo menos em algum deles. Ok. Bom, então é isso aí. Vai música por música agora? Não, vamos só comentar algumas. Queria comentar primeiramente de Sweet Pea, né? Que ela é uma música que já começa com um riffzinho muito da hora no começo. E que, na verdade, eu não sei exatamente se pode ser considerado um riff de extrema virtuosidade, mas é engraçadinho. E ela acho que ela tem uma letra bem clara em relação a uma, digamos, crítica ao, não só ao cristianismo diretamente, mas a qualquer forma de doutrinação, digamos assim, sem questionamento. A gente tem que falar das letras, eu esqueci de falar disso. Como a gente tá falando de System of a Down, que é uma banda que tem umas letras extremamente interessantes, não só em questão de nossa, elas são muito, como é que eu posso dizer, algumas têm reflexões profundas sobre política, ou sobre a sociedade, etc, mas como tem algumas que também não fazem o menor sentido, e isso é legal de comentar com isso. Exato. Outras músicas desse álbum, vamos lá. Tem, a próxima de importância é o Sugar, né? Sugar! Pode crer. Que é o primeiro single máximo da banda. Pode crer. Que lançou. O interessante desse álbum foi o Rick Rubin, que produziu desde o início, ou seja, desde o início eles estão com um produtor foda. Pois entendeu? É, hein, mano. E isso é raro de acontecer. Não que o Rick Rubin seja aquele cara, né, inabalável e etc. Mas é interessante. Mas, sabe que produz Metallica, Black Sabbath e Red Hot e outras bandas mais? Outras bandas mais, Linkin Park, Slipknot, né? Outras bandas. É, então, ele deve ter um pouco que, né? Ele tem. Ele é foda, mas ele dá umas escorregadas às vezes. Às vezes. Todo mundo. Vai também da banda, né? Tem banda que não consegue segurar, se é que vocês me entendem. Abraço, Linkin Park. E Sugar tem aquele riffzinho, né, interessante, no bridge ou no refrão. Acho que é o refrão aquilo, não é não? O quê? Do... Não, é tipo antes, é nos versos? Os versos? Não é no refrão, o refrão é mais uma... Um barulho. Nos versos. Você tá ouvindo a música agora? Eu dei uma... O legal é o clipe, né? O clipe mostra aquela espécie de jornalismo sensacionalista dos Estados Unidos. Eu acho bem legal mesmo. Bem engraçado. Mais alguma música? Tem uma música que eu queria comentar, que é Spiders, cara. Alguém viu o clipe de Spiders? Não vi, mas eu já ouvi a música já. É muito boa essa música, cara. E o clipe dela é muito legal, porque os caras estão pintados de um jeito engraçado. Se não me engano, o Darren, ele tá com uma maquiagem de árvore, alguma coisa assim. Alguém tá com uma maquiagem de árvore, tá ligado? E a música, se você pegar a letra em questão literal, ela fala basicamente de uma pessoa acordando de um sonho com um tempo indeterminado de duração, alguma coisa assim. A gente pode pegar algumas metáforas relacionadas a isso, que eu também não vou querer entrar agora pra não falar merda aqui, né? Em rede nacional. Sempre dá merda esses assuntos. Sempre dá merda esses assuntos. Mais alguma? Tem aí então. Eu queria falar sobre a sétima música, que é só eles pegaram. O nome? É o nome de sua antiga banda, né? Pode crer, todo mundo faz isso. E qual mais? A War, né? É, tem War pra falar. A War sempre tá no setlist. Exatamente. Enorme, de 30 músicas. É bom pra gente frisar também, apontar as músicas que normalmente aparecem nos shows. Pois é. O War aparece nos shows normalmente? Aparece. Apareceu no Rock in Rio? Apareceu CP. Spiders, né? São 30 músicas, ou seja, tem coisa pra caralho. Cabe muita coisa mesmo. É isso que é bom de ter música curta, né? Que você pode tocar várias. É, exato. O The Mars Volta deve tocar umas 3 músicas por um. É verdade. Tá ligado? O Dream Theater, sei lá, né? O Dream Theater, pode crer. Não termina. Ok. Então é isso aí, primeiro álbum fechado, álbum maravilhoso. Você recomendaria ouvir esse álbum, cara? Bem... Isso é uma camiseta pra começar, capa desse pra álbum, né? Eu acho que um álbum pra alguém que não começa a ouvir o System é o Top System. Pode crer. O que a gente vai falar agora, né, querido? Olha só. É. Agora. Algum tempo depois... Nossa, peraí. Foi lançado em 4 de setembro de 2001, ali, na marca, uma semana antes do fatídico ocorrido, meu Deus do céu, foi lançado o álbum Toxicity, novamente produzido pelo Rick Rubin, só que agora tem nomes diferentes aqui envolvidos na produção, entre eles o nome do Daryl e o nome do Serge, olha só. legal. Olha, que legal. Sempre bom os integrantes participarem da produção. Sempre bom, né? Pra não acontecer merda. Ou pra deixar mais merda ainda, depende. É. Depende da banda, muito da banda. Abraços pra vocês. Vocês sabem que eu tô falando com vocês. Ok. Foi o álbum que atingiu o primeiro lugar, né? O primeiro, e vocês têm. Levou pra isso pro mainstream. Que não conhecem muito, até acham que foi o primeiro, né? Sim, eu achava que era o primeiro, inclusive. Rompemos a edição deste cast para informar-lhes que nos próximos minutos sofreremos com interrupções causadas pelas obras próximas à residência de nosso convidado. Obrigado pela compreensão e bom divertimento. Aí, sei lá, velho, foi louco. Caralho, ainda tá tendo essa porra dessa obra? Na verdade, eu esqueci que eu ia falar, velho. Boa, a maconha da nisso. Tava... Ah, não, lembrei. Calma, tipo, quando aconteceram os ataques do 11 de setembro... Uhum. Tipo, não é melhor esperar o cara bater. É, então, a música dele a popularidade da música dele subiu de tal forma que subiu, acabou atingindo o primeiro lugar. Eu acho que o sucesso veio de um desastre. Nossa, isso? É, podemos falar assim. A torre caiu, o sucesso dele subiu. É. Ok, então é isso aí. Então as mortes não foram em vão, olha só. Não foram. Temos um álbum aí, né? Só que teve, assim... alguns críticos de música que não aceitaram muito bem aí no álbum. Uns assim, pau no cu tudo nessa história. E ainda, tipo, eles... Alguns críticos acharam que o álbum antecessor foi melhor, eles deram uma crítica melhor. Caralho? Entendeu? Então tá, né? Não vamos discutir. Os caras também, né, que quer fazer crítica. Tudo músico que é frustrado, né? Tipo a gente. Então, cara, eu acho que esse álbum tá com uma pegada mais melódica, assim. Então, ficou bem diferente do outro, que é mais pegada pesada, assim. Ficou uma pegada mais melódica, né? Eu vou falar assim. E, cara, esse tem bastante coisa pra falar, porque esse tem várias músicas interessantes. Como o Will já disse, ele tem uma pegada mais melódica, se a gente pode dizer assim, né? Ele não é só o baixo fazendo a base e a guitarra fazendo uns riffs malucos, apesar que tem bastante disso nesse álbum também. E a gente já pode começar falando de Prison Song, né? Prison Song, a primeira música. Alguma consideração sobre essa? Eu acho ela foda pra caralho, inclusive. Eu acho ela interessante porque ela tem aquele esquema. Como que eu posso dizer? O Surge, ele tem uma pegada, né? Nessas. Eu não vou dizer que ele tem espírito de rapper, apesar que é meio isso. Que é verdade. Que ele tem uma capacidade de expressar fonemas por segundo absurda. A gente pode falar disso numa música mais pra frente, que é clássica por causa disso. Então. Uma coisa que eu gostei bastante também de Prison Song é o vocal do Darren, cara. Que é sempre bom aparecer, né? Eu gosto bastante quando o Darren aparece. Verdade, é muito da hora, velho. Você sabe quem é o compositor, né? Dessa música. Porque eu pelo que eu acho, uma das letras mais legais do System. Uhum. São muito menos repetitivas. Ah, eles têm muito dessas, né? De pegar, tipo, três frases e repetir a música inteira. É, se bem que no final ainda tem aquela, só que não é mais aquela coisa de, sei lá, cígaro. Nossa. Um monte de vezes, entendeu? Tem uma letra. Mas cígaro é a letra muito interessante também, cara. Ah, sim. A música do Malakian, né? São do Darren. A letra ele compôs junto com o Surge. Nossa, tem muita música pra comentar, a gente vai ter que dar uma passada rápida por todas. Cara, Needles, ela é uma música interessante porque... Primeiro que eu gosto bastante da letra, segundo que o Darren tem uma participação maior, digamos assim, no vocal dessa. Ah, sim. Só que no começo ele tem uma guitarra meio epilética, né, cara? Que ele vai, tipo, repetindo duas notas, acelerando cada vez mais. Engraçado que aí já... pelo menos aí já, a gente já percebe que o nome, o título das músicas não tem nada... Pelo menos eu não achei nada a ver com a letra, entendeu? Uhum. Eu pensava que era aquelas pessoas que eram, lá, viciadas em drogas. Mas então, eu acho que é disso que a música fala, né, cara? Que ela fala de, como é que é, um verme, né, que me controla e o cacete. Pode ser uma metáfora, questão ao uso de drogas, ao vício, etc. Mas não é uma coisa tão explícita, sabe? Nunca é. Não, senão não tem graça. Às vezes é. Na verdade, não tem graça. É isso, a próxima é Dear Dance. Gear Dance, nossa, essa é foda pra caralho, cara. É uma música que eu considero assim, eu acho que na hora da produção eles aumentaram muito o volume da guitarra? De todos os instrumentos. Entendi. E eu acho que fica praticamente inaudível a música. Dependendo do seu celular e do seu aparelho, que vocês, é o sonoro que você esteja ouvindo, eles aumentaram muito. Olha o que acontece. Falta de equalização da nisso, né? Então. Será que é culpa do Ruby? Será que é culpa do Ruby? A gente pode culpar de novo esse cara? Pode culpar, não sei. Não sei, acho que não, hein? Mas tudo bem. Sei lá, uma música. Detalhes da música. Uma música com. Que o Serge grita muito. Muito. Inclusive, eu não sei se eu já falei pra vocês, mas tem uma parte nessa música, se eu não me engano, no final do segundo refrão, velho, que dá pra perceber uma utilização absurda do autotune no vocal do Serge. É engraçado, auto-tune. Inclusive. Muito engraçado essas músicas velhas com autotune. Os caras não sabiam controlar direito, mas... É, então. Tem que vir a cash, entendeu? Pra revolucionar. Então, o mais legal é que dá pra ver, pelo menos nessa música, eu consegui ver, assim, aquele estilo de guitarrinha armena que sempre o Daron consegue incluir nas músicas. Eu acho muito legal aquele... A música tá assim, digamos assim, bem ativa e depois começa aquela coisa mais melódica, entendeu? Entendi. Então, cara, isso é um ponto que eu queria chegar. Que falam que o System of a Down, ele tem muita influência de música armena, né? De música folclórica, a gente pode dizer assim. Armena? Será que pode? Sim. Então, sim. E tipo, quando você ouve o System of a Down, você realmente nota uma coisa mais, digamos assim, europeia nas músicas deles, né? Mesmo sendo uma banda bem americana, bem suja, etc. Tem umas músicas que a guitarra é bem distorcida. Só que ela sempre tem aquele ponto, né? Que a guitarra fica mais clean, eles começam a fazer uns riffs que remetem mais ao velho continente. Mas assim, em específico, música armena. Alguém já ouviu aqui? Por favor, levante a mão. Não. É, então, cara. É esse complicado. Eu não sei o que é música armena, pra comparar. Nem eu. Então, isso que é o diferencial deles. Eles colocam os instrumentos da hora diferente. Pode crer. É. E os arranjos vocais do Sérgio também, às vezes, sei lá, tipo, armena. É bem... Como é que eu posso dizer? É o diferencial que eles trazem, né? Aham. Tipo, se eles colocassem só o metal mesmo que eles fazem, assim, ia ser... Eu diria que normal. Eu diria... Ia ter bandas iguais, assim. Pois é. Muito mais bandas iguais. Tipo Korn, né? Eu diria que o vocal do Serge, ele é bem teatral, digamos assim. Verdade. Né? A gente pode falar, então, já do single, né? Primeiro single? É o primeiro single? Eu não sei. Shop Sway? Esse é o primeiro single. Pode crer. E essa música tem um cover maravilhoso da nossa presidente, né, que entra na música. Nossa. Eu gostei mais. Eu prefiro amor. Também. Vamos subir aí, sabe isso? Vamos. Sobe aí, por favor. Amor. Vai ter que subir. Amor. Amor. E amor pelo povo brasileiro. Amor pra fazer desta vitória uma vitória. O que a gente pode falar dessa música, cara? Ah, é, essa música foi aquela que eu disse da número de fonemas que o Serge pode falar por segundo. Que absurdo. Será que ele ganha do Eminem? Será que ele ganha do Eminem? Não sei. Será? É que o Eminem ao vivo, né, cara, é uma bosta. Mas assim, em estúdio ele é foda. Ah, em estúdio até o canto rápido. Né? Em estúdio até essa conversa vai parecer mais rápida, tá ligado? Não ouviu, porque eu vou tirar... Esse cast no estúdio, eles vão ter aproximadamente uns 5 ou 10 minutos. Exato. Shop Sway, o clipe, né? Mano, o clipe, é uma coisa que eu não tinha notado, e vendo de novo o clipe pra gravação desse cast, senão o Williams ia reclamar que eu não vejo o clipe, que o Serge, velho, ele tá com uma cara de que acabou de fumar um beck do tamanho de um dedo, tá ligado? Tá com uma cara muito noiada, velho. Cara, aquele clipe é noiado também. Muito noiado. E o Daron, né, velho, cocaína na veia. É, aquelas maquiagens malucas. Aquelas maquiagens malucas, muito foda. Ok, sobre a música. Música. Essa é uma música, comparada às músicas anteriores do álbum, é uma música um pouco mais melódica, inclusive, né? Sim. Mas é o seguinte, é uma música que pelo menos... Esse é um dos singles que não passa tanta coisa, entendeu? Não é um B.O.B. A letra, que, você quer dizer, né? É, a letra que não passa. Pode ser. Que não passa alguma coisa, não no sentido tão explícito, que nem eles costumam fazer na maioria. Eu acho que essa letra é um pouco mais introspectiva, tá ligado? Eles têm muitas letras que falam de, sei lá, de assuntos sociais ou questões políticas, etc. Essa letra é um pouco mais introspectiva, como eu já disse, estou me repetindo. Entendeu? Mas, sei lá, se você ver nos últimos versos assim, é mais uma coisa... Eu não sei, parece aquela coisa de filho abandonado, alguma coisa assim. Aí não precisa nem falar que esse negócio, essa música aparece no show, né? Ah, que é, imagina. Os pais iam começar a tacar mijo nele, tá ligado? Se eles não tocassem essa música. Outra música interessante pra comentar do álbum é a música que cada um fala de um jeito, né? Atua, ou ATAA, ou ATWA. Essa aí mesmo, nona música. Sim. É uma música que eu não costumo ouvir tanto. Eu gosto dessa música, cara. Essa é uma música que eu ouço bastante. E ela tem uma letra bem... Ela tem uma letra bem interessante, né? Você que me falou aquele esquema, né? Da letra ser meio que o cara entrando em esquizofrenia, alguma coisa assim. É, então. Parece algo mais voltado à esquizofrenia. São figuras muito fantasiosas, mas... Em questão da estrutura da música, eu acho que poderia aproveitar bem mais coisa. Entendi. Ah não, velho, eu gosto da estrutura da música. E é aquilo, né? De novo. O riff, ele é... Como é que eu posso dizer? Ele é alternado entre o baixo e a guitarra. Eles tocam juntos. Como é que eu posso dizer? Eles não se sobrepõem. Notas alternadas, exatamente. Era isso que eu queria. Tipo aquela música do Red Hot, sabe? Que eu esqueci o nome agora. Californication. Exatamente. Tipo Californication. Era essa música que eu tava querendo falar. Ah, sim. Que eles alternam o riff. É interessante isso. Eu gosto bastante dessa música, é uma música bem legal. É uma música também, é um single que aparece nos shows, né? Aham. Só que também ela é tirada, né? Isso. Também. Uma sacanagem, velho. Uma sacanagem tão foda. É um single que não é presença 100%, né? Mano, se eu fosse no show do System e não tiver, eles não tocassem essa música, eu ia tacar mijo, tá ligado? Não ia, não. Camijo. Não ia, quem não. Pegou, quem pegou? Não ia, não ia? Você ia não segurar ia. Minha mão, né, cara? Não. Você não ia. A gente não terminou ainda de falar dos singles desse álbum, né? Porque tem bastante, realmente. Toxicity, inclusive, né? Que é a faixa título, que é uma das músicas mais famosas do System of a Down, né, não? Sim. Pelo clipe e pela... Antes de comentar dessa música, eu queria comentar um pouco sobre a capa desse álbum, velho. Porque, tipo, a capa do álbum anterior não tinha muito o que falar, né? Era uma mão, basicamente. Papaya. Não, era uma mão. Nossa. Só que... Essa capa, cara, desse álbum é interessante, né? Ela tem uma coisa meio monocromática, assim. E a paisagem de fundo, alguém reconhece? É tipo Hollywood? Sim. Parece que... Uhum. É meio uma coisa assim, nós dominamos, assim. Caramba. O louco. O louco, né, velho? Então tá, né? Não vamos nem comentar mais. É, então, eu acho que é meio assim, sei lá, pode ser que sim, pode ser que não. Mas tô falando que pode ser que sim. Mas também pode ser que não, entendeu? Entendi. Não falando que não existe essa possibilidade, mas pode ser que sim. Ou pode ser que não. Ou pode ser que não, mas pode ser que sim também. Também. Ok, a música, Toxicity. Inclusive, essa música é interessante notar que a letra dela é do Odadjian, né, que é o baixista. Sim. Que olha só, ele não só toca, ele também faz letras. Inclusive, ele ajuda na composição. Ah, sim, mas em grande minoria, aliás. Se eu ver o nome dele, tipo, no meio de um monte de... No mar de coisas. É. No mar de Darren, tá ligado? Tem um chavo. Exato. Psycho. Quer falar? Eu não tenho muito pra falar, não. Eu gosto dessa música, cara, só que realmente ela não tem muito sobre o que comentar. Então. Mas ó, há uma música que às vezes ela é passada meio de lado, né? É aquela música também. É uma música só pra agitar mesmo, entendeu? Na minha opinião. Pra mim, grande parte das músicas eles usam pra agitar. Uhum. Às vezes o povo tá meio morto, aí vai. Enfim. Da próxima vez que eu for tomar um iogurte, então eu vou colocar System. Nossa, que merda. O Will Ferreira deu uma saída rápida, né? Breve, mas ele já volta. Ok. Ah, tá com vocês até falar uma coisa, né? É uma letra basicamente. Eu lembro que a letra é basicamente tipo um consumismo, né? Aquele consumismo exacerbado que os americanos fazem, que produzem, entendeu? Aquela coisa que se você não tiver um negócio mais atualizado, mais moderno, você é um bosta, entendeu? Mas o fato é que eles podem, né, cara? O fato é que eles podem. Última música do álbum, e essa provavelmente é a minha música favorita do álbum, Aerials. Aerials, cara, ela é uma música que eu ouvia em loop, tá ligado? No celular do Henrique, que já participou do programa, inclusive, quando... No primeiro ano da saudosa de Vargas, onde nós nos formamos. Ah, sim, claro. Interessante também, e o clipe dela, cara, ele abre margem para várias interpretações. Engraçado, sabe o que eu percebo no clipe? a criança seria a personagem principal, ela meio... Meio não, a cara dela totalmente deformada, totalmente estranha. É, então, entendeu? Acho que é isso. Em relação às outras pessoas. É, mostra que ela é algo diferente, entendeu? É, tem alguma questão que os produtores quiseram... Algum sentido que os produtores quiseram colocar aí. Qual que você acha? Então, eu acho que é alguma coisa relacionada à fama, tá ligado? A idolatria, digamos assim, dos seus ídolos. Porque é como se você colocasse eles em um patamar onde eles deixam de ser humanos, tá ligado? Você transforma eles numa imagem. Alguma coisa assim. Eles são capazes de fazer tudo. Exato. E ao mesmo tempo capazes de fazer nada, entendeu? Exato, porque tanto você vê que esse moleque, não sei se é um moleque, né, esse ser do clipe, ele não parece feliz, né, velho? Tem momentos de euforia, só que ele é triste, ele é um ser triste. Aham. Então tá, a gente vai já puxar o final do bloco, então vamos fazer assim, como o Ferreira não tá aqui, eu vou colocar alguma aleatória aqui, eu vou colocar Spiders do primeiro álbum aqui e a TWA do segundo. Ok. Então é isso aí. Estamos terminando o bloco. Fiquem com muito mais. Wake up! Safadão. Before you know, crazy. All the world I've seen before me passing by. I've got nothing to gain, to lose. All the world I've seen before me passing by. You don't care about how I feel, I don't feel it anymore. You don't care about how I feel, I don't feel it anymore. You don't care about how I feel, I don't feel it anymore. You don't care about how I feel, I don't feel it anymore. Na na na na na na na na na na na. Hey, you or me, not so pretty. All the world I've seen before me passing by. All the world I've seen before me passing by. You don't care about how I feel, I don't feel it anymore. You don't care about how I feel, I don't feel it anymore. You don't care about how I feel, I don't feel it anymore. You don't care about how I feel, I don't feel it anymore. Volta com mais um bloco ainda cheio de marteladas deste cast. Sim. Desculpa as marteladas, eu não consegui tirar a edição, mas espero que isso não comprometa o produto final. Próximo álbum, né, cara? Still this album, olha que maravilha. Pra muita gente foi aquela decepção, assim, chamada decepção, depois daquela coisa toda de Toxicity, foi aquela, sei lá, poxa, mãe do tempo. Entendi. É, cara, esse álbum relacionado aos dois primeiros é bem fraco. Sim, tem assim, apenas uma música expressiva e outra pra completar setlist, que a música expressiva é a YAAO, uhum. e pra completar o cast, que é o Eagle Brain. Ah, cara, tem Fuck the System, que eu também gosto bastante. Ah, sim. Mas é o seguinte, assim, diminuiu, já falando da crítica, diminuiu em relação aos outros álbuns, e a produção não foi, Rick Rubin, e eu fui percebendo o negócio antes todo, a banda tava envolvida na produção. Aí depois, em Toxicity, foram só o Serge e o Daron. Aí dessa vez foi só o Daron. Cara, o Daron, ele na verdade, ele se apoderou, tá ligado, desse álbum. Porque, tipo, praticamente todas as músicas são dele. Algumas, na verdade todas têm participação dele, algumas têm participação do Serge também. E a AAAO tem participação da banda inteira. Exatamente. Mas assim, esse álbum, ele é o álbum do Daron, tá ligado? Tem várias músicas do Daron. É, verdade. Ele tomou de fato. Eu não sei, uma coisa, um fato interessante, é que eles colocaram se vocês perceberem, na capa do álbum, tem um 36. Aham. Eu ouvi dizer que tem um significado, só que eu ainda não pesquisei ele. Tem, entendeu? Olha só. E é o nome de uma música, aliás, do álbum. 36? 36. Nossa, pode crer, a nona música, eu não tinha visto. Olha só. Será um easter egg, né? É, talvez. Será que é uma data? Ó, 2036, final do mundo. Ou 3 do 6, sei lá. 3 do 6, pode crer. Oi? Ou 6 do 3, porque lá a data vem antes do mês. É, olha só, várias interpretações. É. Darren Nostradamus, né? Alô, Will? Oi, Thiago, vocês estão? No Studios álbum, cara. Ah, tá. Alguma coisa pra falar desse álbum? Ah, eu tenho sim, foi a... Eu acho que foi bem decepção mesmo, até pela capa. Eu acho que nesse álbum a gente pode jogar pela capa, viu? Porque tá... É muito ruim, cara, nossa. É, essa capa... Apesar que eu gostei do estilo desse álbum, é um negócio bem humorado. Ah, sim, parece que não foi nem tão levado tão a sério, assim. É, então. E por ser um álbum que foi composto no ano seguinte, álbum do maior sucesso, é, né? É muita euforia, né, velho? Os caras falam, nossa... É, então, as pessoas ainda não estão com aquela aura criativa. Exato. Que estavam antes, né? Uhum. Foram fazer... foram fazer na pressa, porra. Né? 16 músicas o álbum. É, 16 músicas. A gente, acho que a gente falou de umas 3 aqui, tá ligado? Que são interessantes. Mas tem o próximo álbum, Mesmerize, que cheio de símbolos, cheio de questões que não... É, de questões, ó, de músicas que não são tiradas... De questões, né, já puxando a música. É, cheio de músicas que não são tiradas do set, que ficam ali... Apesar de não serem símbolos, são questões que sempre estão lá. Sempre. Você falou questões de novo, cara. Questões, porra. Eu tô... Você quer falar dessa música, né, cara? Calma, na verdade, não. Eu tô falando questão porque, sei lá. Ok, velho. Sobre esses... Assim, a gente... A gente vai falar separadamente, né, dos dois últimos álbuns. Mas eu encaro eles como álbuns complementares, assim, entendeu? Aham. Uh-huh. Inclusive, ele é considerado um álbum duplo, né? O Mesmerize e Hypnotize. É, porque eles têm o mesmo sentido, né? Mesmerize e Hypnotize significam a mesma coisa. É, são sinônimos. Inclusive, sim. Se você for procurar nas livrarias e lojas de disco em geral, você acha esses álbuns pra venderem juntos, tá ligado? É. Num box, mini box. Exato. Né? É, uma coisa sobre esse álbum, ele é o álbum mais curto. Pode crer. É. Talvez porque seja um álbum duplo, né? Mas mesmo assim, os outros álbuns têm, em média, 43, 40 minutos, esse daqui tem 34, entendeu? Uhum, de fato. E mais uma coisa interessante pra falar é da capa desses dois álbuns, né? É. Que mais uma vez são artes complementares, né? Parece que a capa do Hypnotize, ele é uma coisa mais... Como que eu posso dizer? É uma evolução da capa do Mesmerize, realmente. Ah, sim, sim. E as duas capas, elas foram feitas pelo parente de alguém, né? Eu não lembro quem. Foi pelo pai do Darren. Pode crer, o pai do Darren, cara. Que ele é pintor. Não, frustrado. Mas pelo menos ele tem, né? Dois dos quadros dele tem um sucesso absoluto. É. Tem, as duas capas. Ah, pode crer. Querem falar, então, já do single absoluto do Sistema Fadão? Claro, claro. Aquela música que até foqueiro tem celular. Na verdade, ainda tem a Soldier Side. A Soldier Side é uma letra muito interessante. Essa música, ela virou, tipo, música de fato no próximo álbum, não virou, não? É, porque primeiro ela começou como intro, né? Uhum. Aí a letra foi... A letra, como a conheço, que eu gosto, ela foi muito mais desenvolvida no próximo álbum, né? Tá lá nos anais do próximo álbum. Exato. Já pra puxar um link, né, dos dois álbuns. Já. Então agora vamos falar, vai, da música que até funkeiro tem no celular. Bio B. Bring a primeira música que acho que eu, você ouvimos, sei lá, pelo menos. Exatamente. Eu. Exatamente. É a primeira música que eu ouvi do System, que eu fiquei maluco com o System Fadão com essa música. É. Eu gostei do clipe, tem um refrão grudento. E, cara, essa música é aquilo que a gente falou, ela tem aquela parte pesada das guitarras distorcidas, o negócio mais new metal, né, que ele não pega muito, como que eu posso dizer? Eu vou pegar uma estrutura tão focada na guitarra, né? Ele tem um foco bastante no baixo, a guitarra ela só faz alguns riffs. E ela tem aquela pegada que a gente falou antes da música armena, né? Ou da música europeia em geral. O refrão, ele é bem assim. E os riffs em geral dessa música são bem assim. E essa música tem uma participação ativa ativa do vocal do, do Daron, né? Que ele canta bastante. Ele faz um scream maroto. É um vocal, acho que é um dos vocais mais aquele vocal mais, como é, podemos dizer assim, sofrido, que ele canta bem mesmo. Pode crer. Eu gosto daquele vocal sofrido dele. Vale acrescentar que ele não canta mais essa música no show, não, hein, cara? É. Que ele, não pelo menos no tom original, ele dá uma forçada ali. Na verdade, ele fica praticamente falando. Ele fica praticamente falando. Ah, pobre ideia. Por quê, né? Por que os bons vão rápido? É, então, muito rápido. Porque não são bons de verdade. Porque não são bons de verdade. Abraço. Qual é que é o nome do cara? Abraço, Cedric. Te amo. Ama? Parabéns. Eu amo. Então, tem um negócio assim. É uma letra que é bem característica do sistema federal mesmo. Uhum. Guerra. Crítica ao sistema, principalmente americano, que manda os. O exército pra guerra, pra matar os pobrezinhos. É, e é isso aí, cara. Vai ouvir. Eu acho que a gente pode falar que foi um. Com perdão do trocadilho. Com perdão do trocadilho, foi um estouro. Ah, tá. Ah, pra quem não sabe, né? Vai ouvir significa bring your own bones, né? Traga suas próprias biribas. Biribas. Biribas, claro. Estalinho. Estalinha. Estalinho. Dependendo da região que você tá. Estalinho. É isso. Mais alguma consideração sobre a música? Não. É melhor não, porque tem muita música pra falar nesse aqui, né, cara? É. Revenga, alguém tem algo pra falar sobre ela? Revenga tocou no show e eu lembro que o cara tentou me roubar no show nessa música. Sério? É. Como ele passou, tipo, a mão na sua bunda procurando a carteira? Não, a minha carteira fica no bolso mesmo. Não tem. É, do Rio, né? O Rio faz coisas. É, então tá, vamos falar da próxima música, que também é famosinha, apesar de não ser single, que é Cigarro, né, cara? É. Muito bom, sim. Muito bom. O legal desse álbum é porque, mesmo essas singles, a grande maioria delas, elas são fixas no set do show. Exato. É o álbum que você mais percebe isso, entendeu? Uhum. É um álbum de maior sucesso do System? Então, foi o que... Eu acho que ele foi o primeiro que estreou em primeiro lugar, né? Eu acho que a gente pode falar... Ok, eu acho que a gente pode falar que ele foi o álbum, como é que eu posso dizer? Que ele colocou o System na história da música, sabe? Ah, sim. Porque ele foi o que diferenciou de fato o System of a Down de outras bandas de New Metal que faziam coisas parecidas. Ele já tinha o esquema de música armena e tal, mas eu acho que ele ficou muito em evidência nesse álbum. Uhum. Porque muito pouco dele é tipo New Metal puro. Tem gente, inclusive, que classifica esse álbum mais o próximo do que esse, mas também esse álbum, como rock progressivo, cara. Como assim? Tem gente que classifica como hard rock. É, então. Tá bom, esse cara é um filho da puta. Esse cara é filho da puta. Mas o interessante conceito de hard rock do americano é bem diferente. É toda música que não é um rock alternativo, mas também que não é um heavy metal. Entendi. Então fica muito disperso, uhum. Entendeu? Por isso que é considerado desse jeito. A gente pra mim é coloca... new metal com influências. É, então. Pra mim, é. Então, não é bem new metal. Eu colocaria como, sei lá, metal alternativo com pegadas apenas. O que seria metal alternativo? Cara, metal alternativo é todo metal que você não consegue classificar, entendeu? Aí a gente fala que é alternativo. Alternativo, exato. Tipo Corrida em Cambria. Ah, sim. Progressivo alternativo. Progressivo alternativo, new prog, post hardcore, emo, tudo. Pop. A gente mas pop pra sua também. Mãe vai ser sempre rock. É, pra sua mãe vai ser sempre rock, exatamente. As músicas vai ser rock pauleira também. É, aí varia. Aí tem vai... o rock e o rock pauleira. Exato. Música de louco. Cara, você já ouviu Maldita perto da sua mãe? Não, cara. Não. Bom, já ouvi Bastardo da América. Já ouvi. Essa dá pra ouvir. Eu ouvi Anatomia uma vez perto da minha avó. Ela me olhou com cara de que ela queria me exorcizar, tá ligado? Inclusive ela começou a esfregar o terço, eu não entendi muito bem porquê. Ok. Também o que cara ouve perto da avó? Né? É que eu dormia com a minha avó, então. Não na mesma cama, mas no mesmo quarto. É, o passado é me condena, cara. Putz. É uma merda. Enfim, mas a gente nem falou direito de Cigarro, né? E a gente... A letra dela, né, cara? Ela é uma crítica a regimes totalitários, né? É esse o esquema? Sim, é esse o esquema. É esse esquema. My cock's much bigger than yours. Melhor frase. Eu gosto. Eu gosto dessa frase. É algo que você pode cantar e ser engraçado na sua roda de amigos. Exato. Verdade. Muito. É uma coisa que você pode tatuar também. Também. Radio... Video. Essa música eu queria puxar um negócio que eu li uma vez, eu não lembro aonde, em alguma entrevista aleatória aí que eu tava vendo do System, que essa música, o Darren, ele compôs ela depois que ele viu um videozinho dele do aniversário dele de criança, tá ligado? Aí ele tava vendo lá a festinha dele, aí ele viu os amiguinhos dele que ele gostava bastante na época, só que hoje ele nunca mais viu, tá ligado? E é basicamente sobre isso que fala a música, eu acho, né? Uma coisa meio nostálgica. Exatamente, do tempo que passa e não volta, etc. É mais uma vez, é uma letra mais introspectiva em relação às outras. A intro dessa música é muito nostálgica também. Tem aquela sanfoninha, como chama? Sanfoninha? Acordeão? Órgão? Acordeão, acho que é um bom nome. Que dá um sentido mais amplo pro instrumento, né? Não fica tão regional. É, verdade. É, tem mais músicas pra comentar? Tem, né? Tem várias pra comentar. Tem Violent Pornography. Que é a minha música favorita do System. Sério? Do System? Do System junto com Hypnotizer. Nossa, sim. Olha só, interessante. Cara, eu também gosto muito dessa música. É, essa música preferida do álbum junto com Lost in Hollywood. Essa música é bem legal, só que eu não gosto. Eu gosto da letra dela, ela é interessante, só que eu não concordo muito com a mensagem dela. Como assim? Ah, sim. Da Violent Pornography. Mas eu acho que é isso mesmo. Como eu falo assim, a questão é que a TV é uma definidora de características, né? De caráter, né? Ela define o A, o B. É uma formadora de caráter, entendeu? Entendi. Uhum. Só que eu acho ela a mensagem meio conservadora demais, entendeu? Não sei. Muito conservadora pro System ou muito conservadora mesmo? Conservadora mesmo, sabe? Ah, sim. Too much senso comum for me. É, sei lá. Mas pode ser que, né, no contexto da época, 2005 faz muito tempo, né, cara? No contexto da época fizesse mais sentido. É. Pode ser. É, tem mais um singlezinho, né? Esse tem até clipe, inclusive, é Question. Sim. Que é legal que no clipe aparecem todos eles tocando um violão, né? Uhum. E a letra é bem interessante mesmo. Sim, sim. Só que, cara, eu não sei. Eu acho que esse single, ele ficou meio apagado, não ficou, não? Pelas outras músicas? Ficou. Ele podia ter sido mais... Porque, normalmente, eles também não tocam essa também. Não tocam Question, normalmente? Não, não é um single... Não é uma coisa fixa, entendeu? Entendi. Olha só. É estranho isso, né, cara? O cara lança a música, lança com clipe, depois ela fica apagada no meio de várias outras músicas que nem tem clipe. É, não pegou ainda. Né? Não pegou. É estranho mesmo. Aí, as próximas quatro músicas é um... Três, cara. Três. Não, tem Sex Tattoo, Old School Hollywood e Lost in Hollywood. Então, são três, pô. São três mesmo. Caralho. O cara não sabe mais contar, velho. Parou de estudar, parou de contar tudo. Parou de contar tudo, mas eu vou ter que fazer conta, então... É, você vai ter cálculo, né, cara? É. Hashtag se fodeu. Mesmo. Tô aqui com meus elementos da linguística, eu tô feliz. Claro, mas pelo menos eu vou comer. Então, essas duas últimas... Filha da puta. Tá bom. Ah, sim! Nossa, essa música é muito foda, velho. Obrigado. Você me lembrou de comentar ela. O Sister Fadão, ele fez uma música que não tá em nenhum dos álbuns, mas ele foi em homenagem ao jogo Legend of Zelda, cara. E ela tem o riffzinho do Zelda. E, cara, ouçam essa música porque ela é muito boa. Ela é uma das melhores músicas do System, cara. É a minha favorita do Sister Fadão, vai. Agora, minha favorita. Eu vou deixar o link no post, assim. Vocês vão lá depois, vocês ouçam todo mundo. Ouvintes que estão ouvindo isso, ouçam essa música. Vale muito a pena. E é muito legal. É muito legal. Cara, quem teve a ideia de criar isso? Eu não sei, cara. Eu não sei. Um beijo pra quem tem cara de Darren. Tem cara só de Darren. Tem cara de Darren, pode crer. Cara, eu preciso marcar uma entrevista com o Darren qualquer dia, tá ligado? Nossa, se a gente conseguir uma entrevista com o Darren, zero a vida, tá ligado? É só isso que eu preciso. E, com ele e com o Eric. Mas com o Eric acho que é um pouco mais fácil. É. Eric, até mais, Eric. Até breve. Deixa eu ligar pra ele. Deixa eu ligar pra ele. Ok. A gente tá falando demais de maldita nessa porra, né, cara? Não tava no script. Sobre Sex Tattoo, alguém tem alguma coisa? Então, a gente ficou falando de Skrillex e acabou tendo... Cast de Skrillex. Só que o cast de Maldita eu vou segurar até a gente conseguir uma entrevista. Isso aí. Maldita, me liga, pelo amor de Deus. Hashtag Nossa. Eric me liga. Aparece aquela coisa de traído, tá ligado? Só maldita, me liga. É, nossa. Só maldita, me liga. Larga esse puto. A gente não vai falar de Sex Tattoo mesmo, né? Tudo bem. Não. Então vamos falar. Só uma coisa, a última, né? A última música, Lost in Hollywood, é um poema que o Darryl escreveu, né? Muito cara, antes de falar dessa música, que provavelmente é a minha música favorita desse álbum, vamos falar de Old School Hollywood, que eu acho que ela vale uma citação aqui. Salva. Vocês já ouviram essa música? Já. Cara, eu não lembro dela. Mas pra mim é uma música que passa em branco mesmo. Cara, eu não acho, porque ela é uma música interessante, que ela pega um negócio mais eletrônico, entendeu? Isso é uma coisa que eu não tinha visto antes no System of a Down. Ela tem uma pegada bem eletrônica, inclusive ela tem um synthzinho de fundo, que praticamente ele toma a dianteira, tá ligado? Inclusive eu acho que o riff dessa música, o do synth, ele é inclusive mais visível do que a guitarra. Ah, sim, então, você tem ideia. E é só isso só que eu queria comentar. Uma música bem interessante, porque ela é uma música diferente das outras. Ah, sim. Pra mim é diferente uma momento. Pra completar álbum. Você acha que é uma música pra completar álbum, cara? Não, jamais. Sim. Jamais. Eu acho que também. Não aceito a opinião de vocês, tá? Estou agora fazendo o beicinho. Ah, tá. estou agora com meu dedo indicador, levando ele da bochecha esquerda pra bochecha direita e depois pra bochecha esquerda de novo, sabe? Não. Nossa. Uma consideração final desse álbum. Calma, a gente não falou de Lost in Hollywood ainda, cara. Que é uma... Ah, é verdade. Porra. Minha música favorita do álbum. Ela é uma música grandinha, inclusive em comparação às outras. E ela é uma música que o vocal principal é o do Darryl, né? Uhum. Olha só que foda. Apesar que tem uns backing vocal do Surge aí também, né? Fazendo uns. A música faz backing vocal. Isso é a coisa mais estranha. Isso é, cara. Pra você ver o poder que o Darryl tem na banda, né, cara? Tinha, sei lá. É, sei lá, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas também pode falar que sim. Mas não falando que não tem nenhum poder. Mas ele pode ter. Não falando que pode, com uma possibilidade muito remota. Mas ainda ele tem um poder, não falando que ele é o Steve Harris da banda, só que. Agora ele manda na banda dele. Agora ele tem a banda dele. É, tá verdade. Aí, né, há 20 anos pra lançar a porra do disco novo. Pô, lança, gente, eu preciso ouvir. Eu achei chatinho outro disco. Você achou chatinho, cara? Puta, eu achei uma obra de arte da música. Eu gostei bastante. Nossa. Ok, a gente não falou nada de Lost in Hollywood. Você falou que era um poema, cara, do Darryl. Eu ouvi falar que é um poema. Pode ser verdade, pode ser mentira. Também pode ser verdade, entendeu? Cara, eu acho que eu vou começar a musicar meus poemas também, né, cara? Preciso achar uma banda. Tá difícil de achar banda ultimamente. Galera, não me chama mais pra tocar. É, mas agora tem um negócio chamado faculdade. É bem... É, né? É, né? Aí, eu arranjo esse músico na faculdade, cara. Só, mano, 80% das bandas começam na faculdade. Na faculdade, pode crer. Acho que elas largam a faculdade depois, entendeu? Tô preocupado com isso. Daqueles, né? Porque eu vou ter uma banda de sucesso inacreditável que eu vou ter que largar a faculdade pra tocar. É. Okay. Quem sabe, né? O futuro nos aguarda. Ok. É, agora dá pra fazer as considerações finais? Dá, à vontade. Então, independente do álbum ter sido um sucesso e ter lançado uma caralhada de singles, e as revistas especializadas em metal dar 5 estrelas, eu sempre fico vendo que a Rolling Stones não passou de 3 estrelas e meia pro System. É o espírito de porco, tá ligado? É, e pra alguns álbuns, assim, por exemplo, de outras bandas, como o Linkin Park, eles sempre deram 4, 4.5, 5, às vezes, né? Caramba! Então, pro Hybrid Theory, eles colocaram 5 pro Linkin Park. Mas olha, o Hybrid Theory é um puta álbum, cara. É, mas, pô, um álbum como esse do System, eles deviam pelo menos dar um 4.5, né? Né, eu daria um 4.5 pra esse álbum, cara. O quê? Não passar de 3 meses. A maioria, All Music deu 4.5. A Pop Matters deu 9 de 10. Que é basicamente um 4.5. A Entertain Me Weekly deu a menos, velho. Caramba, a menos. Esse menos, depois da letra, é muita sacanagem, né, cara? É. É aquele negócio, você podia ter sido melhor. É, exato. Então é isso aí, cara. É, então, uma coisa que eu queria falar é que o Mesmerize, ele é aquele álbum que ele, tipo, tem várias músicas boas por si só, entendeu? Que tipo, sim, são músicas que você ouve separadamente e você consegue pegar, elas são músicas prudentes, são músicas que toca bastante em show. Uhum. Mas o Hypnotize, eu considero ele um álbum, em questão do conjunto da obra, um álbum melhor que o Mesmerize. Ah, sim, o Hypnotize? É, que a gente vai falar dele agora. Hypnotize é algo que, sei lá, como foi falado no negócio da ponte, é algo ponte, de você ver. Que nem a primeira música do álbum é a Soldier Side, é do Mesmerize, a Soldier Side, parece que dá meio... É a última música aqui. É a última música do Hypnotize. Olha só, eles fecham o ciclo, é isso? É, exato. E eles fecham o ciclo de um jeito bem, bem legal, com uma música bem apagada ainda, porque a letra é incrível. Realmente. Foda, foda essa música, cara. Como eu tava falando, velho, esse álbum, ele é um álbum legal em questão de do conjunto. Se você ouvir ele inteiro, assim, é que as músicas dele não pegam tanto, entendeu? É. Mas em questão do conjunto da obra, eu acho ele um álbum muito foda. Antes da gente pular pros singles, que eu sei que vocês querem falar dos singles, eu vou falar das... Alguém quer falar de Attack, aliás? Antes de eu falar de Dreamin'? Vamos pensar enquanto isso. Ok, já que ninguém vai falar de Attack, então eu vou puxar Dreamin' já. Que, cara, Dreamin', pra mim, é a música mais fantástica do System of a Down. Ela é a minha... minha segunda música favorita do System of a Down, só perde pra Legend of Zelda. E ela é uma música incrível, cara. Eu não entendo muito bem a letra, porque, né, eu não sei exatamente do que ela fala. Ela tem um quezinho de crítica social ali, só que eu não interpreto muito bem. Ela deve ter algumas coisas em relação a... Como é que eu posso dizer? Referências, né, que são um pouco mais... Como é que eu posso dizer? Internas em relação a um conjunto sociocultural. Conjunto sociocultural. Não sei. Questão, sei lá, de americanos ou então da comunidade armênia fechada. Mas em questão da composição, cara, ela é muito, muito boa. Muito boa, realmente. Uh-huh. E a guitarra tá incrível nesse álbum. Esse álbum inteiro e nessa música, principalmente. E ela tem uma pegada. Esse álbum inteiro, aliás, tem uma pegada, mas Dreamin' ele deixa bem evidente isso. Da. Como é que eu posso dizer? Da complementação que tem o vocal do Daryl com o vocal do Surge, entendeu? Uhum. E o vocal do Surge, ele tá muito, muito bom nessa música. Tem a parte que ele canta sozinho e tem a parte que ele canta junto com o Surge, que ficou absolutamente incrível. Essa música é uma música incrível, eu recomendo a todos ouvirem. Eu sei que ela não é uma música muito famosa, não é uma música que tocam em shows. Se não me engano, não tem nenhuma apresentação ao vivo dessa música, pelo menos eu não achei nenhuma no YouTube, mas ela é uma música que vale a pena. Ok, é isso. Só queria dar esse adendo aqui. Tá, ótimo, ótimo. Vamos que falar disso agora. Que rock and roll. Essa música é muito foda. I felt... É uma música... Em compensação dessa Dreamy, né? Você falou? Aham. Uhum. É uma música que aparece bastante, né? Aparece. E é uma música que, pelo que você... pelo que você falou em relação da Dreamy, ela não tem muito... toda essa coisa complexa. Uhum. E é mais tocada, entendeu? É uma música simplesinha, né, velho? É uma música divertida, inclusive. Uhum. É tipo um axé. É tipo um axé. Ok. Axé é pesado. É isso. Não tem nenhuma coisa pra falar do Kill Rock and Roll? Na verdade, tem. Nossa, que porra é essa, velho? Alguém tá abrindo Doritos aí, é isso? Não, sou. Ok. Sobre Kill Rock and Roll, tem uma coisa interessante que eu queria falar. Que, mais uma vez, eu não lembro onde eu li, em alguma entrevista aleatória, que o Daryl e o Surge falaram que eles... compuseram essa música. Depois eles estavam em um ônibus de turnê, né, andando com a banda, e eles atropelaram um coelho, cara. E aí, tipo, eles compuseram a música, tá ligado? Usando o coelho, nominando o coelho de rock and roll. É isso aí. Pode ser historinha, né? Provavelmente é uma historinha safada, mas é interessante. Fica aí. Estamos aí pra isso. Hypnotize, que é a sua música favorita, né? Sim, o mais legal, o clipe, eu gosto bastante do clipe. Então, eu não vejo o clipe, mas fala aí como é que é. Então, é uma coisa muito bem mais produzida e... Agora tem dinheiro, né? Agora tem dinheiro, né? Não, é questão do clipe, mas é bem mais produzido. O legal dessa música é que eles pegam várias referências que aconteceram na história, principalmente na Guerra Fria, tipo, Tiananmen Square, entendeu? Uhum. Que é aquela praça lá que o cara parou na frente do... Dos tanques. Dos tanques, exato. Entendi. Legal, legal. Aí, em compensação, é aquelas músicas... pra mim é uma exceção, assim, aquelas músicas que repetem, só que não enchem, entendeu? As coisas não repetem bastante, sim. Repete. Normal, né? A gente já espera isso. É. Ok. É isso. Pra essa música eu não tenho muito o que falar, não. Eu só aproveito ela. É uma música que sempre, todo dia, tô lá ouvindo, entendeu? Uhum. Cara, as próximas músicas, inclusive, desse álbum, foi como eu falei, elas não se destacam como músicas, entendeu? Não é aquela música que você pega separadamente pra ouvir. Só que elas são muito boas todas. E elas, no álbum, elas ficam muito legais. Ah, sim. Entendeu? Então... Acho que a única próxima música que eu gostaria de destacar é... tem Vicinity of Obscenity, que tem uma letra engraçada. Da banana, terracotta, banana, terracotta, terracotta pie. Olha só. Nossa. Só que eu não faço a menor ideia do que significa essa merda. Nem eles. Precisa saber. Nem eles, né, velho? Olha só o que as drogas fazem. E tem... Nossa, deu uma falseada fora mesmo. E tem também Lonely Day, cara. Que essa é single absoluto, não é não? É, single, é bastante conhecida, mas é mais pela baladinha mesmo, entendeu? É uma baladinha, cara. Só que é uma baladinha interessante, tá ligado? Os integrantes buscaram entregar, colocar uma coisa mais... Você não vai falar mais pop, né, cara? É, uma coisa é falar assim, porra, só estamos lançando o álbum, tá sem single, vamos colocar uma balada. Se você tá sem single, coloca uma balada. Vai bem. E afinal, na balada que nós vamos, é pagando de artista, olha. Nossa. Chega, né? Chega. Chega. Ok, então, Lonely Day é mais uma daquelas músicas que o Darren pega o vocal principal. Olha só. É. Legal. Ela tem algum traço de vocal do Surge, aliás? Ele canta alguma coisa? Não. Não, né? Não. Nem o back vocal dele, aliás. Não. Se for alguma coisa, cara... Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ok, é isso aí, cara. Fechamos aqui. Ou não? Considerações finais sobre esses álbuns. Esses dois álbuns, talvez, do Sophos por esse? É encerramento, né? Encerramento. Foi, foi menos ranqueado, obviamente, que o Mesmerize. Sim, porque ele foi o que eu falei, ele não tem músicas boas pra ouvir separadamente. Na verdade, tem. Vai, mas tipo, elas são mais legais de ouvir em conjunto. Então, é uma coisa assim. Em sua maioria, eu acho que retirando o estilo dos álbuns, a crítica nunca teve muito o que falar. Ela foi sempre a mesma, entendeu? Uhum. Não teve uma variação, entendeu? Uhum. Afinal, crítica é isso aí, né, cara? É. Esse é o dinheiro mais fácil do mundo. Não, brincadeira. Ó. Sobre os álbuns, eu peguei o nome do... Eu peguei o nome do pai do... Do Darren? Do Darren. É Vartan Malakian. Como é que é? Vartan. Vartan? É, o legal. Será que ele nasceu lá? Está o legal do Steel System é um caldeirão cultural tão grande. Por exemplo, o Surge, ele nasceu no Líbano. Nossa. Só que ele é descendente de armenos e mora nos Estados Unidos. Ok, né, cara? E o Darren, o pai dele, nasceu no Iraque. Olha só. Descendente de armenos. Entendi. Mano, nos Estados Unidos, cara. Foi isso aí, né? Pessoas que nascem no Oriente Médio nasceram para bombar na América. Ah, você que me entende. Sacanagem, sacanagem, né? Praça demais. Então é isso aí. Cara, então. A gente vai terminar já o bloco, mas antes de terminar o bloco, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que a banda tá fazendo hoje, né, cara? Porque assim, depois desses ultra sucessos que foram os dois últimos álbuns, eles entraram em hiato, cara. Como assim? É, pra se dedicar aos seus projetos solos. O que ainda não entendo muito bem, eu acho que rolou alguma treta, eu não sei por quê. Periferia e os projetos pessoais. É. Eu acho que foi projetos pessoais. Ninguém entendeu. Abraça, Missilon. A galera foi se dedicar a projetos pessoais e deixou um pouco a banda famosa de lado. É. Isso aí, né? No final eles tiveram bastante coragem, na verdade, pra largar a banda assim no auge do sucesso. É, eu acho que não foi a banda porque é o seguinte, né? Se eles estivessem juntos, eles iam ganhar mais dinheiro. Parece que eles são meio desapegados quanto a isso. É, então. Afinal, dinheiro não é tudo, né? É. Fala essa frase direito agora em espanhol, né? Em espanhol de verdade. Quem? Você, né? Você que é o fluente aqui. Dinheiro não é tudo. Tá certo? Sim. Olha só, meu espanhol tá em dia, então. Não é tudo. Perfeito. Então é isso aí, cara. Eles voltaram a tocar recentemente juntos, né? Mas só tocar, eles não estão compondo nada. É. Então aí, aproveitando os frutos do sucesso. Do sucesso. Sucesso. Às vezes reúnem, mas é uma coisa assim, o Surge, né? O Surge, o projeto paralelo do Surge é muito mais, né? Muito, bem sucedido. Pode ver. Inclusive, tem gente, né, que diz que o Surge é a Tarja Turunen masculina, cara. Cara, é muito, muito igual. Defina isso, cara. É que eu nunca entendi muito bem o que você quis dizer com isso. Então, que os dois saíram de uma banda que tava fazendo sucesso e foram fazer o que melhor solo e fazem músicas, sei lá. Orquestrais? É, orquestrais. Ok. Diferença é que um tem voz de pato e o outro de baleia. Abraço. Olha, eu gosto do vocal dos dois, tá? Eu só tô fazendo uma brincadeira singela. Bom, a gente falou de três álbuns, tem três pessoas aqui. Eu obviamente, vou escolher uma música do Hypnotize. O que vocês querem escolher? Eu quero escolher uma música do Mesmerize. Ok, então o Will escolhe do Steel Dissolve. Ah, vai. E aí, eu. Ai, ai, ai, ai. Aliás, a gente esqueceu de falar, né, o que significa IIL. Ah, sim. Quer que eu falo? Sim, fala, por favor. Então, é uma sigla que significa idealization. Os I significam idealization e legalization, entendeu? Entendi. Inclusive, são as vogais dessas duas palavras, tá ligado? É, entendo. São as vogais dessas. Uhum. É isso. Muito bom, muito bom. E é isso carreira aí. Solos? Não, a gente vai terminar por aqui mesmo, eu acho. Ah, tudo bem, então. Ok, então a gente vai botar aí o pra tocar. O que você vai colocar pra tocar do Mesmerize Latino? Ah, Violent Pornography. Ótimo, e eu vou colocar, obviamente, Dreaming. Ok. Então é isso aí, terminamos mais um cast, comemorando a volta de Will Ferreira às gravações, né? Andava meio sumido. Mais ou menos. E fiquem com mais esse Sem Alfadão pra vocês e até a próxima. Never trusted Hollywood. Now stop this, go bet you didn't know. Now stop this, go bet you didn't know. Bet you didn't know. Now stop this, go. everybody, everybody living now. Everybody, everybody, everybody suffers. Everybody, everybody, everybody living now. Everybody, everybody, everybody dies. Everybody, everybody, everybody living now. Everybody, everybody, everybody cries. It's a non-stop disconnection, it's the misconnection in the woo-hoo. Non-stop disconnection, it's the misconnection in the woo-hoo. Non-stop disconnection in all, but you didn't know. Non-stop disconnection in all, but you didn't know, but you didn't know. It's a violent pornography. Choking chicks and sodomy, the kind of shit you get on your TV. It's a violent pornography. Choking chicks and sodomy, the kind of shit you get on your TV. Everybody, everybody, everybody living now. Everybody, everybody, everybody sucks. Everybody, everybody, everybody living now. Everybody, everybody, everybody fucks. Everybody, everybody living now. Everybody, everybody, everybody dies. Everybody, everybody, everybody living now. Everybody, everybody, everybody, everybody cries. It's a non-stop disconnection, it's the misconnection in the woo-hoo. Non-stop disconnection, it's the misconnection in the woo-hoo. Non-stop disconnection in the woo-hoo. então, Renato Aragão pode morrer. Puta, é verdade, Renato Aragão tá internado, né, velho? É, tem que morrer. Quem? Nossa, o cara do Trapalhões? É, o cara do Trapalhões, cara. Nossa. O Didi, porra. Morreu junto com o Mordeiro. Não é Didi, é Doutor Renato. Doutor Renato, vai tomar no cu. É. Não, vai, o cara, ele teve uma carreira foda, só que ele tá, ele recaiu bastante nos últimos tempos. Sim, sim. Ou sim. Não. Ou não, ou não. Não, vai, é interessante, Trapalhões era legal. Ah, aqui. Não, muito pastelão, Deus do céu. Você não curte? Não curte o pastelão? Não, ah, cara, não. É isso aí. Pica-pau, cara. Pica-pau era foda, tá ligado? Ah, mas pica-pau é pica-pau. Didi é bosta. Nossa. Mas enfim, mesmo que você seja bosta... É uma coisa polêmica. É, tem que ser polêmica, né? Polêmica. Mas, ó, mesmo que seja bosta, a gente não deseja a morte das pessoas. Nós queremos que as pessoas vivam. Depende. Depende da pessoa. Deveria querer que as pessoas vivessem. Abraço o Luiz de novo, só pra não perder o costume. E é isso. E é isso aí. Amor pra fazer desta vitória uma vitória.